Nosso tema de hoje é, o título é Perdoando que se é perdoado. Essa frase, ela faz parte daquela oração de São Francisco, que todos nós conhecemos e que é extremamente tocante. Então é bem no fim dela que ele diz, né? Que é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. O perdão, ele... A gente sabe o que é o perdão, né? É uma palavra bonita, porém, muitas vezes, difícil de ser colocada em prática, de ser exercida. Porque o perdão, para nós que estamos ainda num momento da nossa caminhada muito materializado, ainda de muita necessidade, de muito entendimento, ele se torna bastante difícil. Porque é muito fácil eu perdoar entregando alguma coisa, mas perdão, ele significa uma mudança interior da forma como eu me sinto com relação a alguma coisa ou com alguém. Quando nós temos um nó com alguma situação ou com alguma pessoa, aquele nó, muitas vezes, ele é muito apertado. Ou seja, é muito difícil de ser desatado. Ele está muito firme. E às vezes a gente até pensa assim, vamos tocar em frente, vamos deixar isso aí para outra hora. Vamos pegar uns que são mais facezinhos. E a gente vai levando. Mas tem uma pergunta que talvez a gente precise se fazer, né? Por que que eu preciso perdoar? Tem duas, vamos dizer, duas vertentes nessa pergunta. A primeira delas é, eu preciso perdoar porque de alguma maneira eu me senti ofendido. Se eu não me sinto atacado, eu não preciso perdoar porque aquilo ali, entre aspas, não existiu. Então, eu me senti atacado. Me senti, não significa que eu tenha sido. Porque tem pessoas que muitas vezes falam de uma forma rude, mas é o jeito delas. E outras que são mais sensíveis, com essa forma de agir dessa pessoa, se sentem ofendidas. Então, às vezes, não existe um ofensor, mas existe um ofendido. Bom, por que que eu me ofendi, então? Voltando, né? Porque o nosso ego, muito grande, às vezes nós deixamos ele ocupar um espaço muito grande, maior do que nós mesmos, ele não admite ser menosprezado. Então, se alguém diz assim, ah, tu é isso, imagina que eu vou ser isso aí que ele está dizendo. Não, né? Então eu me ofendo. E aí eu fico com um beiço e dou uma apertada naquele nó lá. E a gente até às vezes diz assim, espera, que a tua hora vai chegar, né? Isso que tu me fez, tu vai ter que responder por isso um dia, tu vai ver. Mas existe um outro motivo do porquê que nós precisamos perdoar. Porque isso faz muito bem para nós. O perdão é libertador. Então, se a gente não consegue fazer isso aqui com o coração, pelo sentimento, né, de compreender aquela pessoa que talvez não tenha feito por mal, ou que ela faz o que ela sabe fazer, eu tenho que usar o raciocínio. Porque nós somos, dizem que nós somos os únicos animais dotados de raciocínio. Então nós temos que usar esse raciocínio porque, como eu disse, ele é libertador. Mas ele é libertador para quem? Para aquele que fez ou para aquele que se sente? É para aquele que se sente. Porque eu disse que muitas vezes não existe o ofensor. Então talvez ele nem precise do perdão. Mas eu preciso desatar esse nó que eu apertei com força. Eu preciso fazer isso. Então, quando alguém me diz alguma coisa, que eu me ofendo, que eu me sinto atingido, tem um outro exercício que eu posso fazer. Aquilo que essa pessoa me disse é verdade ou é mentira? Se é mentira, é problema dela. Então, ela criou um problema para ela. Eu não preciso combater aquilo. Porque muitas vezes a gente combate porque o que os outros vão dizer? daquilo que ele disse sobre mim. Novamente o ego, né, falando mais alto. E se é verdade, talvez essa pessoa ela seja um instrumento para que eu possa ver uma faceta minha que eu não conheço. Então, puxa, eu tenho que pensar sobre isso. Se é mentira, tocamos em frente. Mas se é verdade, ali tem uma oportunidade de transformação que ela está me dando. Então, eu posso começar a pensar nisso. O que, que é o não perdão, esse não perdoar? O que, que significa não perdoar? Eu tenho certeza que todo mundo já ouviu uma frase dita por alguém ou até numa televisão, quando alguém diz assim, isso é imperdoável, isso não tem perdão. Então, o que, que significa a tradução de uma frase como essa? O que, que significa? Quando eu digo isso, eu estou alimentando e convivendo com ressentimentos, com decepções, com mágoas e com raivas. Alimentando e convivendo. Então eu carrego essa emoção negativa junto comigo, todos os dias, talvez, dependendo da intensidade, do quanto ela é significativa para mim. Nos tornamos, através disso, pessoas amargas, rancorosas e infelizes. Eu falei antes da emoção e da razão. Será que racionalmente nós queremos ser pessoas assim? Não, né? Não, não queremos. Ser infeliz? Não. Então a gente precisa pensar no que nós vamos fazer com aquilo que está colocado para nós. Essas palavras são fáceis de serem ditas, né? Que nós temos que perdoar. Jesus nos disse isso. E a gente sabe que na prática é muito difícil, mas é muito difícil porque nós estamos muito endurecidos. Nós acreditamos em valores que são diferentes desses. Nós damos muito mais ênfase ao que os outros pensam e possam achar sobre aquela situação do que realmente é importante. E o que, que é importante? Ser feliz. O Frei Jaime Bétega, ele até tem uma frase que ele diz, quem perdoa escolhe ser feliz. Então, é uma outra forma de dizer a mesma coisa que a gente disse antes, né? Quem perdoa escolhe ser feliz. A gente às vezes pensa assim, eu não vou perdoar, como eu disse antes, porque ele não merece, aquela pessoa não merece, o que ela fez não merece perdão. E aí a gente fica com esse nó apertado, a gente às vezes desencarna com aquela união, que é uma união, e quando a gente chega do outro lado, ou o outro, enfim, a gente está com aquele sentimento pesado, negativo, muito forte, e ao invés da gente conseguir fazer o que a gente deve fazer, precisa fazer, a gente não consegue. A gente não consegue, porque nós estamos presos, nós estamos atados. Então, realmente o perdão ele é libertador. Se ele merece, se ele não merece, mas aí é problema dele. É Deus que vai julgar, é Deus que vai decidir o que vai ser feito. Quando a gente perdoa, a gente não está absolvendo ninguém. A gente está só compreendendo o momento daquela pessoa. Que ela, assim como eu, comete falhas, comete erros. E que precisa, assim como eu, ser perdoado. A gente reza, né, no Pai Nosso, Jesus nos ensinou, perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas se a gente às vezes não consegue perdoar, será que a gente acredita que também mereceríamos o perdão? Quantos erros nós já cometemos e continuamos cometendo todos os dias, dos mais diversos? Ah, mas aquilo ali eu não faço. É, mas eu faço outras coisas. Então, A gente está tudo, vamos dizer assim, no mesmo barco. No mesmo barco ele está indo para o mesmo lugar. A gente tem que só pegar o remo e começar a remar para o lado que a gente quer. Porque senão, nós vamos parar no mesmo lugar. Então, quando a gente pensa em perdão, tem um capítulo aqui no Evangelho aqui que é fantástico sobre isso. Capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E dentro desse capítulo, o próprio Pedro pergunta para Jesus, numa explicação de Jesus sobre perdão, ele diz, mas quantas vezes eu vou ter que perdoar aquela pessoa que pecou contra mim? 7 vezes? Porque 7 era um número grande, né? 7 vezes. E Jesus diz, não é 7 vezes, tu vai ter que perdoar 70 vezes 7 vezes. Ou seja, infinitamente. Porque é assim que tem que ser. De uma forma bem racional, é assim que tem que ser. Nós precisamos nos transformar. E a gente só vai se transformar limpando esse vaso dessas energias pesadas e negativas, que muitas vezes as mágoas, uma pequena mágoa de hoje, uma coisinha pequena que a gente guarda, recente, aquilo ali vai às vezes se tornando grande, e de repente se transforma no quê? Num peso, numa amargura, como foi dito, né? Num ressentimento que às vezes arrasta uma vida inteira, de uma coisa que aconteceu tão lá atrás que a gente não sabe nem mais a causa dela. A gente só sabe que aconteceu alguma coisa. Então, a gente precisa de muita leitura, leitura sadia, leitura saudável, para começar a abastecer. Eu faço um movimento para cá, mas o movimento é mais para cima, aqui na cabeça, né? O nosso mental, de ideias renovadoras. Nós precisamos de ideias que nos renovem, não de ideias que testemunhem aquilo que a gente já é. Porque o que a gente já é precisa ser alterado, precisa ser modificado. E nós precisamos ir além, progredir, evoluir. Moralmente, que é o que nos dizem. E a questão moral passa por essa visão do outro como alguém semelhante a mim, alguém que precisa, tanto quanto eu, do exercício do perdão. Então, fica a dica do capítulo 10 para a gente poder ampliar esse estudo de hoje.